de R$ 44,90 no carnê. Morenta, as lojas da gente. ZYV 907 105,9 13 de maio FM. Emissora da Fundação Dom Abel. Rádio Educativa. Começa agora